No estúdio a invasão, o abuso de costume. Chegaram enquadrando os MCs sem mandato em punho. Não entendi o motivo, onde estão nossos direitos? Liberdade de expressão, patrulhada sem medo. Não fiz com minhas letras e não meu pensamento. Nasci pra ser livre, jamais um prisioneiro. Justiça inoperante, omissa interesseira. Censura o manifesto, na maior prepotência. Oh, tamo pra somar, não subtrair. Estilo sinistro, minha levada sou esquisito. Isso não vem ao caso, nossa letra não é de atraso. Cada um de nós aqui canta por dignidade. Vocabulário das ruas, linguagem da humildade. Pretos, brancos, amarelos, unidos por ideais iguais. Não falamos à toa de paz, seu delegado. Passamos pela revista, pistolas não encontrou. Pode investigar, na quebrada mensagem que lanço. Pra rapaziada fazer a rota, trocar informação. Não ficar de confusão, na fissura do pololó. Longe de mim querer desordem, o sistema só nos dá obstáculos. Tamo na correria, fugindo dos seus tentáculos. Lutando limpo sem vacilo, com microfone sem microfone. Mandando verbo com estilo, põe na ficha, registra. Aqui solo, ação sinistra. Só quero entender o porquê me trouxeram pra cá. Que crime eu fiz, o que eu vou ter que assinar? Dá pra explicar, doutor, ou tá difícil? Já posso imaginar que essa opressão já se torna um vício. E uma aceitação muito familiar, que até dentro de casa minha família tem de se humilhar. Pra não passar por extremista desordeiro, desonesto. Bando de nego sujo e maloqueiro. Me dá motivos pra mim parar de falar. Me dá razão pra que eu não queira lutar. Pelos meus sonhos, minha causa, minha dignidade. Meu caráter, minha naturalidade. Não quero me candidatar nem pagar mico. Mas nem que seja com meu sangue, vou escrever o que não foi dito no manuscrito. Mais na fé do que na sorte, sem temer a penalização da morte. Pra mim isso é o rap. Minha resistência, minha insistência, minha febre. Meu resgate, minha libertação. Meu quilombo, minha inspiração. Sei que minha fala pode ter me condenado, mas se for por ela eu sou culpado. E só quero que fique bem esclarecido, que este manifesto não faça de herói um bandido. E é só. Procurado eu serei, observado, vigiado. Todo tempo lutarei, mesmo assim vencerei. A voz é do lado do bem, fora da lei. Sempre falo porque não tem, correndo parado. Procurado eu serei, observado, vigiado. Todo tempo lutarei, mesmo assim vencerei. A voz é do lado do bem, fora da lei. Sempre eu falo porque não tem. Eu no direito de não permanecer calado. Fazendo além de frente, vem meus aliados. Se falar a verdade é crime, nós é o culpado. Não sei por que causa, motivo ou razão. Circunstância eu fui enquadrado, por isso não quebre minhas pernas. Não prenda minha ideia, isso só faz evoluir e aumentar a odisseia. Enquanto estiver embaixo do céu e em cima da terra, eu uso a lei contra a lei, a favor da favela. Esse é o elo que me protege contra o martelo. Liberdade e um repressão zero é o que eu espero. Que me deixe fora da mira dos homenzinhos de gravata eterna. Me considerando a chinelé extremo distante do cemitério. Pra que futuramente fazer a corrente queimar o inquérito. Se é o caso, nos unimos a ponto de transformar um santo num pecador de teco. Permanentemente vivendo no centro desse inferno. Conexão eterna. Unido, unido, sou sujo na maior. Assino B.O. E.V.O. Vou rimar no xalindró. Retrato falado, perfil de um ladrão. Fugitivo do hospício, sou eu, grandão. Liberdade de expressão, tá na constituição. Violaram o direito do cidadão. Polícia tá chegando aí. Primeiro ato, te dão trato. PM é mato, te enquadrou de fato. Cadê o mandato? Perigo, eu tô fudido. Assinei o artigo, virei bandido. Pro sistema um maluco nocivo. O assassino da serra elétrica. O bandido da luz vermelha. Nos neurônios de quem deve ferroada de abelha. O maníaco do parque, o Al Capone, o PC. A Davis, ok, roça, salamale. Coisa nossa, minha fé acusa. O rap versus crime. No linha direto, o bandido do supercine. Baguettes, ataque frontal. Grava esse nome. Versus skate marrone, a quadrilha do microfone. Não se renda, esse é o lema. Não tema, não tema. Bandeira, sou que nos calam. Pulseira pro rap, algema. Terror de massa, justiça que se faz. Descansa em paz, cidade cela, Alcatraz. Um a mais na detenção, como foi, será sempre. Com a nossa banca e também cu, talente rap. Quatro grupos, uma banca só, só um xalindró. Manja o gajibor, aqui se pava CVO. Liga pra coroa, suplici a SWAT. Pede pro FHC, vim fazer o resgate. A loucademia de polícia nos prendeu. Fudeu, nem o fã clube apareceu. E eu, a presa perfeita, a cela se abriu. Grandão cachorro louco, da procurado eu serei. Observado, vigiado, todo tempo lutarei. Mesmo assim vencerei. A voz é do lado do bem, fora da lei. Sempre falo porque não tem, correndo ou parado. Procurado eu serei. Observado, vigiado, todo tempo lutarei. Mesmo assim vencerei. A voz é do lado do bem, fora da lei. Sempre falo porque não tem, correndo ou parado. Procurado eu serei. Observado, vigiado, todo tempo lutarei. Mesmo assim vencerei. A voz é do lado do bem, fora da lei. Sempre falo porque não tem, correndo ou parado. Procurado eu serei. Observado, vigiado, todo tempo lutarei. Mesmo assim vencerei. A voz é do lado do bem, fora da lei. da lei. Sempre falo por quem não tem.